chegando com o Pretinho Básico das 6 da tarde pela... Pra todo mundo tá ouvindo o Pretinho, muito obrigado pela audiência. Estamos chegando com o Big é preço baixo todo dia. E da Miller, a moda está nas ruas. Aliás, amanhã estaremos chegando a Novo Hamburgo, na casa de mais um ouvinte que receberá a visita do Pretinho e receberá também... Que delícia! Os queridos parceiros do Big. Sabe fala aí, Maurício Amaral. É uma delícia estar aqui. O que tu ia falar? Sabe como é o nome da rua onde a gente vai estar amanhã? Sei. Umbu. Ah, é? Sim, as empresas não é sede das pode empresas. Pode um bus ser tão longe, né, cara? E aí, Porazinho? Oi, beleza, mano? Ô, Porazinho, então não pode não vir, Porazinho. Tamo junto, mano. Teu sorriso desse programa, Porazinho. Ah, cada vez menos. Ó, querido. Ó, querido. Eu virei quando sou solicitado, estou sempre aqui. Eu verei. Né? Tá bem, então. Vamos assim que é tá isso bom. Isso aí, mano. Fala, KG! Beleza, boa tarde! Beleza, boa tarde! Potter! Tu achas que eu também sou o sorriso do programa? Não, tu não é o sorriso do programa, cara. Tu é a... Como é que eu vou dizer? Tu é a... A molecagem do programa. É, a molecagem. Tu é moleque. Olha pra mim. Moleque do programa. Tu olha pra mim, moleque. Eu sou responsável. Tu é moleque. Os meus gastos estão dentro do meu salário. Tu é o calo não do é aí programa. Que, não é aí que tu vê se é moleque tu ou é o moleque. Tu é o moleque. Não é aí. Tem a molecagem do programa. É cabeça, é, mas é o moleque que as tias gostam, sabe? Então, as tias gostam. As tias gostam. As tias gostam, quer dizer. As tias gostam. Vou aproveitar e mandar um grande beijo pra uma tia minha, né? Qual? A Carmen. Isso. Minha mãe, né? Minha mãe. Sim, sim. A tia Carmen, minha mãe, sim, Carmen. Carmen. Exatamente. Não, um monte de gente. Os tambores anunciam a chegada da estrela móvel neste programa da sexta-feira. Davi Carradinha. Olha pra mim. Depois que eu digo, pinta, Davi. Depois que eu digo, olha, tu tá confundido. Eu digo que tudo é outro depois dessa forma. Eu falei bicha e sempre falei antes ou depois de beber. Falou. Não, eles falaram rocha. Falaram rocha. Tu é forte como Davi, uma rocha. Rocha Coimbra. Ah, tá. A rocha. Rocha. Qual dos dois prefere ser? Bicha ou rocha? Ou rocha? Bicha ou rocha? Tem que escolher. Tem que escolher. Rocha toda a vida. Na vida, em algum momento, aparece um Y, né? Eu acho que não, hein? Rocha eu toda acho que eu acho é bem, não. Não. Eu acho que não. Sabe que como, é assim, ó. Como dizia o Vinícius de Moraes. Eu acho que não, se o cara é rocha, o cara nunca terá prazer. É. Se o cara é bicha, o cara pode sim. Mas eu não vou aguentar um bigodudo do meu lado. Não vai dar, cara. Não é pra mim. Mas não se é pra... fizer o bigode, é só fazer pegar o cara sem bigode. Pega um lisinho que nem o Porã. Mas cresce. Mas já pega um Olívio Dutra, assim, pela frente. Mas eu não vou dizer o que disse o Vinícius de Moraes, né? Mas o Vinícius de Moraes disse que depois, verdade. Né? Que... Bom, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tá na hora da gente comentar os destaques do Clique RBS. É verdade, tá demais. Antes que a gente se afunde demais. Exatamente. Já nos afundamos, mas não vamos a tanto. Tsunami no Japão. Que é, Potter? Estão combinando a noite. Próxima vez que o Davi vier, a musiquinha vai ter a sua ordem cronológica. Então presta atenção, Tsunami no Japão pode ter chegado a 23 metros. De altura, onda. De altura. Que loucura, rapaz. Pelo menos 400 quilômetros quadrados foram inundados pelo fenômeno. Isso é um prédio de 8 andares, o tamanho da onda. Tá, mas isso dentro do mar, não na, já na, na não, em terra. Onda. A altura máxima da onda chegou a 23 metros. Mas metros. É a superfície da água. Tá, mas isso em alto mar, porque o tsunami começa terra, em alto mar. Não, na terra, cara. Calma aí, cabe a minha pergunta. A onda, ela começa grande em extensão e ela vai chegando na beira cada vez maior. E aí se dizia que ela teria chegado a 8, 10 metros. Não, agora estão dizendo que é 23. Não existe nenhum vídeo dos, sei lá, dezenas de vídeos que mostram um prédio de 8 andares invadindo uma casa. É, invadindo uma cidade. Uma onda. A onda de... Uma onda do tamanho de um prédio de 8 andares. Ok, então o que foi dito é que quando ela atingiu sua maior altura, ela foi a 23 metros. Eu acho que é 10. No mar, né? Em alto mar. Sim, antes de ter chegado na praia. Que ela não é uma onda quebrando, né? Ela é uma ondulação, né? Ela é uma ondulação que vem com força. É pavoroso só o pensamento, tentar imaginar a imagem, assim, tentar... Tá louco, cara. Tá louco. Que coisa. O tsunami varreu do mapa cidades costeiras inteiras do Japão. Que coisa. E hoje vocês estavam falando no programa da Uma. Nos ouviu, Porã? Ouvi, eu obrigado, sempre escuto vocês, cara. Eu preciso estar por dentro dos assuntos. Porã é tão puxa-saco que ele ouve pra ti. Quando eu posso, eu escuto, cara. Não, cara, eu acho que tu é tão relapso que tu não ouve o Pretinho. Eu gravo. Ah! Eu gravo e eu faço amor ouvindo o Pretinho. Não dá. Eu já tentei, não dá. Tem os programas que os Pianjas participam, eu não consigo fazer. Qual é, por exemplo, tu não consegue. Não, tô com muita dúvida. Com o Pianjas. Tem muito sangue. Não, mas o cara, um ouvinte mandou um e-mail dizendo, né, que o Japão tá começando a pagar por isso. Ah, é, porque foi xingado por ti. E o terremoto e o tsunami não tem nada a ver com o aquecimento global não, e com o homem na Terra. Eu acho, cara, que ele sabia disso. Ele só quis usar do acontecimento natural. Pra Deus estava se vingando do Japão. De alguma forma, assim, isso aconteceria com o homem ou sem o homem na Terra. O Japão fica em cima de uma placa tectônica e aí por isso que os terremotos acontecem. Não tem nada a ver com o aquecimento global, nada a ver. O nosso amigo Sérgio Lidic, que trabalhava no Clique, tá lá em São Paulo, e a Kaká Chang. Eles iam para o Japão quarta-feira agora, anteontem, né? E, obviamente, cancelaram a viagem. Vamos para Rosário. Né? E aí ligaram para os hotéis para cancelar as diárias e tal. E os hotéis, obviamente, cancelaram. E nos hotéis eles pediam desculpas. Putz, cara, loucura, demais. Não, sério. Cara. É um ensinamento de humanidade. Isso, né, velho? Essa civilização japonesa. É incrível, né? Do maior exemplo. Mas é milenar, né, cara? Não é de uma hora pra outra. Isso aí é. A tradição japonesa. Não, é milenar, Davi deve saber muito mais oriental, de uma forma geral. É uma característica de todo o Oriente. A civilização japonesa parece que sempre a educação foi um primor, né? O respeito, né? Porque, por exemplo, assim, quando eu fiz curso de inglês fora do país, a gente tem muito colega japonês. E o japonês é muito parecido com o sul-coreano, mas é diferente do chinês, é diferente do cara de Taiwan, sabe? Eu acho que não é todo o Oriente assim. Eu moraria no Japão. Não moraria na China. Uhum. Eu moraria na China. E no Chinaredo? Esse aí, tu sabe que de certa forma, nós moramos aqui, porque aqui essa convivência. É o Chinaredo. Nós vivemos no Chinaredo. Essa é a verdade. Isso não quer dizer que seja outra coisa diferente do que nós estamos falando aqui. 7 milhões. Deixa eu ver para não me atrapalhar na conta aqui. 7777777. Então é 7.777.77. Não, 7.777.777,77 reais. Este é o valor da obra para a implantação do sistema de abastecimento de água no Morro da Cruz, aqui em Floripa. Que loucura, né? O curioso e repetitivo número está estampado em uma placa na Avenida do Antão, ali perto da pracinha que dá acesso ao Morro do Horácio. Aquela pracinha que a gente passa quando desce o morro ali. Eu fico por ali, você sobe, eu fico na pracinha. E tem levantado dúvidas de moradores e de quem passa pelo local. A placa foi instalada ontem junto ao canteiro de obras e o diretor técnico da Kazan, o Fábio Krieger. Fabinho. É o grande Fabinho Krieger. Garante que o valor está correto e que não há nada de coincidente. É esse o valor mesmo. E não vai terminar em 11, tu já somou isso aí tudo? Vamos somar. É, porque se terminar em 11, um, dois, cara... 1, 2, 3, 4... Aí vai dar tragédia. 7 vezes 9, 63, é isso? 6 mais 3... Dá 11! 6 mais 3... 9 mais 2... 9... 6 mais 3 mais 2 dá 11. Porque são duas torres que eles estão... Ô, meu, mas assim, ó... Enfim, tá bem. É curioso. É. Curiosidade. Isso aí. Tá calor. Hã? É. Liga o ar. Tá calor aí. Ah, tá. Só um pouquinho, Potter. Pera aí um pouquinho. Com licença, ouvintes, eu só vou pegar o controle ali já. Desculpe, seus ouvintes. Estamos parando o esquema agora. Vou passar pro outro lado aqui, ouvinte. Só um pouquinho. Peço pra aquela moça ali, passa a toalha nas costas do Potter, por favor, ali, moça. Cláudia, por favor. Potter, pega tu ali, olha, tá em 21, bota em 19, filho. Ainda muito frio aqui. 21 graus tava aqui, cara. 21, pai. Pai, bota ali pro pai. 2 menos 1. Dá menos um. Previsão do tempo para o fim de semana. No sábado, a frente fria se afasta totalmente e o tempo abre no Rio Grande do Sul. Cara, ver vocês discutindo por mímica enquanto eu falo é muito engraçado. Discussão, cara. Não é uma discussão, é apenas um procedimento. Combinando o programa, pior. O programa, a produção é. Geralmente as pessoas que estão ouvindo ou vendo algum programa, eles não enxergam a produção. Né? É verdade. E aqui no Pretinho, muitas vezes, quando a produção está ativa, bota ativa na produção hoje. Vai pro ar, o que vocês estão fazendo? A produção está hiperativa, eu diria. Enfim, cara, no sábado a frente fria se afasta totalmente e o tempo abre no Rio Grande do Sul. A presença de uma massa de ar frio vai provocar queda da temperatura na madrugada. Sabe dizer se vai dar onda, Magnata? Vai dar onda, terralzinha amanhã de manhã cedo, Paulo. Vai dar onda. No Rio Grande do Sul. Lá vem a onda. Porém, com o sol forte, a temperatura sobe rapidamente até o meio da tarde. Mas que delícia! Mínimas entre 8 e 10 e máximas acima de 28. Que bom. O domingo, último dia do verão. Último dia. Acabou, mínima de 8, máxima de 28. Pô, mínima de 8, cara. É. Amplitude térmica será. Vou pra pegar mais gripe. Tirar nosso edredom da. É verdade. Já mandei a empregada baixar. Último dia do verão vai ter sol e grande. Hã? Sol e grande. Sol e grande. Que eu tô falando, cara. Ah, ele tá dando. Cara, ele tá tentando me derrubar, cara. Acho que é grande amplitude térmica. Grande amplitude térmica, Amaral. Boa. A sensação será de frio ao amanhecer, mas logo o sol predomina e deixa a tarde mais quente em todas as regiões, com máximas ao redor dos 27. Que pra legal, Santa Catarina, só um pouquinho, Potter, já te chamo, pode baixar o dedo. Pra Santa Catarina, a previsão é de sol e chuva. As temperaturas serão mais altas para os catarinenses. Por lá, ou por aqui, também estamos em Santa Catarina, as máximas ultrapassam facinho os 30 graus. Opa! Fica aqui na cabeça do Maurício. Que é amplitude térmica, hein? Parece só um pouquinho, Paulo. É a diferença entre a mínima e a máxima. Isso é amplitude térmica? A diferença entre a mínima e a máxima. Boa. Vai ter 8 graus ao amanhecer e 28 a máxima, entendeu? Isso é a amplitude térmica. Isso. Muito bem. É o espectro da temperatura, né? De onde ela pode variar do mínimo ao máximo. O espectro-man da temperatura. Isso mesmo. Quer dizer, então, que de manhã, domingo de manhã vai estar 8 graus. Já vai dar pra tacar fogo na lenha. Vai já, pause às 8 da manhã. Não, mas 8 da manhã, vou botar lenha na fogueira, né? Mas às 8 da manhã. Não, mas não taca lareira. Bota a lenha na fogueira na noite anterior, não, mas eu tenho lareira, Magnata, eu quero estrear a lareirinha. Não, tive... calma, Paulo. O teu time ganhou ontem, né, Paulo? O grande Sampaio Corrêa, né? Ganhou, grande Sampaio Corrêa. Com o show da tribo, eu tava vendo ontem. Show da tribo, Sampaio Corrêa. Eles entrevistaram o pause. Cara, olha, isso aí terminou. Imagina o cara sair de casa pra ver um show da tribo e um jogo do Sampaio Corrêa. Terminou o primeiro tempo, 3-0 pro Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa e Santo André pela Copa do Brasil. E o KG olhando, viu? Sampaio Corrêa e Santo André pela Copa do Brasil. Aí terminou o jogo, o primeiro tempo tava 3-0, terminou o jogo 3-2. E tem um meia muito bom no Sampaio Corrêa. A Copa do Brasil é muito ruim isso. O linguicinha. É o meia rápido, linguicinha. Parabéns, KG. O linguicinha, grande linguicinha, já tocou na tribo lá no começo, o linguicinha, que tá no Sampaio Corrêa agora. Tava na tribo antes. Ô, meu, se somar todos os sets da notícia de Floripa ali dá 56. 56 é 11. Ah, então vai dar problema. Ai. Pô, Maurício, ficou todo esse tempo. Aliás, o ouvinte falou no Twitter aqui. Aliás, tem um ouvinte. Aliás, hoje eu falei que isso era tudo uma grande bobagem, né? É o Eli Martins aqui. E aí eu pedi. Não, primeiro é o KG, depois é tu. Tá, desculpa. É, exato, pode ter. É verdade. É que eu queria pegar o link, cara. Que pegar o link, cara. Pegar o link. Link não se pega, se clica. Clica no link. Aí entra lá a vinheta e volto aqui, o cara chato. Ah, mas a gente falou no programa, não sei o quê. Mas o programa é assim, por que cara. Tem que ser tudo certinho, assim, cara? Esse é o programa certinho. Pretinho básico, o programa certinho. É o certinho básico, é o certinho básico. Na verdade, é um programa bem certinho, né, Magnata? Imagina se não tivesse uma ordem no programa e agora, por exemplo, fosse isso aqui, ó. Não ia dar, ia ficar desnorteado. O Davi ia ficar tonto. Exatamente. Rádio é hábito. As pessoas ligam o rádio às 6 da tarde pra ouvir às 6 da tarde os destaques comentados do Clique RBS. E logo após isso. É verdade! O que tem, KG? Braços do dia! Girina! Aê! 6h30! Ué, que é isso, meu? Saiu do ar? Falhou a trilha. 6h39, Daniela Saraíba. Ah, é isso? Saraíba, Saraíba. Passeio com mãe e filha em Ipanema. Adoro. Às 6h30 da manhã. 6h39. Talvez a melhor modelo da sua geração. Maravilhosa. Maravilhosa. Todo mundo tem um Neila por dentro, né, cara? 8h13, Maiana Neiva. Hã? Linda. Quem essa é? Eu não sei quem é, Mariana quem é? Neiva. Não, Maiana, né? Mariana Neiva. Maiana Neiva. Aliás, toda a Mariana é bonita, né? Mas Cachê, essa é Maiana. As atrizes da Globo não acabaram na Elizabeth Savala. Mas continuam aparecendo, entendeu? Cachê curtiu a Elizabeth Savala. Feito bicho. Nossa senhora. Eu parei na Natália Duval. Não, mas a Natália Duval tá de volta. Tá batendo um bolão na novela das nove. Não, eu não vi na novela, mas eu li que ela tá de volta nas novelas. Batendo um bolão. Eu ia, mesmo assim. Pessoal, vai começar. Pois a Maiana Neiva e o Rodrigo Lopes, também, não sei quem é, troca o Celino Leblon. Não, o Rodrigo é o namorado da Salineira. Não é o Rodrigo Lopes. Não, claro que é, cara. O Rodrigo namora a Roberta Salineira, não é nada. Não. Mas ela não sabe. Soube agora. O que aconteceu com ele? Vai, pula! Girina! Eles trocam selinhos no Leblon. Ah, certo. Ah, esse Rodrigo. Eles colecionam selo, né? Carta. 10h52, solteira Mirella Santos, curte noite carioca com amiga. Bem que ela faz. A Mirella Santos é um travesti, né, cara? Não, é uma mulher. Não é travesti? Não tem nada ali no meio. Engraçado dela. É que ela curte a noite carioca às 10h52. A noite foi longe. Mas é bom, é bom. É o after, ela tava no after. Ah, tá. 12h06, o Joana Machado faz ensaio sensual enrolado em cobra de 3 metros. Parece que. Bom, eu ia dizer um negócio. Comentários ou não? Joana Machado é a ex-Adriano Imperador. Ex-Adriano, isso aí. Imperador! 14 horas! Ex-BBB Diogo joga futebol e de sunga vermelha. Que nojo. Esse eu não acompanhei. Não. Que detalhe. Não sei quem é. Vou ficar te devendo essa, Cajé. 16h54, Luciana Gimenez volta pra academia 3 vezes após o parto. Três semanas após o parto. E ela foi pra Nova York pra nascer criança. Porque a criança já nasce norte-americana, green card. É mesmo. Os ricos fazem isso aí. Bom, podia fazer um filho, Maurício, agora nesses dias, hein? Mas não dá tempo de nascer. Né? Eu vou pra ver a mão quando o meu filho for nascer. Cara, hoje é o dia da lua cheia mais cheia da história. Olha lá, é amanhã. É amanhã. É hoje? É amanhã. 19 é hoje. Amanhã? Que dia é amanhã? Hoje é 18. Então é amanhã. O que eu falei que é hoje? Não, é amanhã. Mas ela já tá ali, né? Tá ali. Essa lua vai ser tão cheia que amanhã, durante o dia, ela vai estar ali. Isso. Tá ali, ela ali, ó. Muda. Muda até o astral da galera. Olha isso. As mulheres são influenciadas pela lua cheia. Homens também, Davi. Mas as mulheres mais. Homens não. As mulheres, agora, elas começam a ficar agora, assim. Vem pra mim. Agora, Davi. Agora a questão de agora, 17. 17 minutinhos. Quantos? Atrás. 17, não mais do que isso. Era 6 e 5, Girino. 17 minutinhos atrás. 6 com 5, 11. Não mais do que isso. Não mais do que isso, Davi. E aí? O que aconteceu? Mirella Santos, Dani Sperli, Dani Bananinha curtem praia na Barra da Tijuca. Tava boa a praia hoje, né? Cara, somando tudo aí, dá uns 18 mil de prejuízo. Time. Olha só, deixa eu mandar um abraço aqui pra... É verdade! Pra Cris do Sushi Drive, que pediu um beijo pra gente. Pro casal Anderson e Priscila, que nos ouve em Porto Alegre, no Rubem Berta. E pra rapaziada do Twin, o Bar Twin, que manda pra gente a conjugação do verbo Eliseu. Vamos lá. Eliseu. Eu. Tu, eu. Ele, eu. Nós, eu. Vós, eu. Eliseu. Lá no Japão muito agora. Muito boa, muito boa. Mas voltando ao assunto do 11, né? Não, já passou. É verdade, Peter. Tá na hora do plantão. Agora vocês vão me ouvir até amanhã. Peraí, tem plantão. Que plantão, Marcelinho? É verdade, tem o plantão do Clique Recorte. É verdade, estamos aí mais uma vez na folga do Marcelo hoje. Vai no plantão. Não sei que o Marcelo tem. Não ia dar discurso, Marcelino. Você sabe, olha, o Marcelo tá bonito no Instagram, viu? No Instagram tá bonito, Marcelo. É verdade. Modelo leva multa e bota a culpa nos implantes de silicone. É verdade, tem acontecido muito isso. Olha a CPI da multa. Cara, eu acho que quem tinha que dar o plantão era o Pause, cara. Ah, eu tenho vários plantão, né? Tem vários plantão lá em casa. Modelo leva multa e bota a culpa nos implantes de silicone. Depois de ser flagrada dirigindo sem cinto de segurança, a Simona Churroy, de 28 anos, disse que estava com dores terríveis no peito. Não é Churroy, é Sukhoi. É Churroy. Você conhece ela, Peter? A Sukhoi conheço. A russa, é uma russa, né? A não, russa. É. A Simona. Sukhoi. É Sukhoi? É. Estava com dores terríveis no peito. Provavelmente por causa dos novos implantes e por isso não havia colocado o cinto. Ah, bom. Ela diz aqui, eu tentei pegar um táxi, mas estavam todos ocupados, então eu pulei pra dentro do carro e corri para a clínica. Disse ela, segundo o site Orange News. As notícias laranjas. Em português é notícias laranjas. Muito obrigado, Maurício Amaral. A loira foi proibida de dirigir há um mês. Depois de ter se envolvido num acidente de carro em Bucareste, KG. Lá em Bucareste acontece muito isso. É, lá em Bucareste é terrível. Em Bucareste é terrível. Era isso, é a única notícia que temos para o Plantão do Clique Records. Obrigado, Marcelino. Não tem noticiazinha leve de celebridade. Posso te falar uma coisa, Marcelino? É verdade, pode falar. Cala tua boca. É verdade. Potter, tu ainda quer falar sobre o 11, Potter? Não. Quer ganhar um dinheiro, então? Quero. Então toma, vai lá. Olha só. Agora os ouvintes do Pretinho Básico vão saber de uma novidade em primeiríssima mão. Acaba de chegar ao Rio Grande do Sul a cerveja mais gostosa e mais refrescante. É isso aí, cara. Qual que é? Antártica Sub-Zero. Sério, cara? Uma cerveja com processo de fabricação totalmente inovador, duplamente filtrada a menos de 2 graus. A Antártica Sub-Zero é muito refrescante e mais gostosa. E por isso, muito boa de beber. Cerveja lá. Bebeu lá na Shakira. Exatamente. Você encontra a Antártica Sub-Zero nos principais supermercados da cidade e no seu bar preferido. Antártica Sub-Zero, duplamente filtrada, duplamente refrescante. É demais! Vai tomar um trago aí, é melhor não dirigir, né? Como é bem melhor não dirigir. Aliás, não tem a menor chance, hoje em dia, já, de o cara beber... E sair dirigindo, né? Vai parar na primeira blitz na esquina, vai ter que fazer o bafômetro, se não fizer, vai ter a carteira apreendida, vai pagar 950 pila e vai se incomodar pra caralho. Não precisa. Agora, inclusive, no fim de semana vai ter muita blitz. Muita blitz. Melhor pegar táxi. Pra não se incomodar, né? Ainda mais o brasileiro que gosta tanto do seu carrinho na garagem, né? Deixa lá o carrinho na garagem, não corre risco. Se o seu carro for apreendido numa blitz dessa, vai parar lá no pátio do não sei o quê. Exatamente. Sabe-se lá o que vai acontecer. Porque esses pátios têm muros baixos, né? Ladrões, bandidos, pulam os muros destes pátios e roubam coisas. Aliás, nem adianta, viu? Grátis, essas coisas aí, tudo mentira. Arrebenta, pé de cabra, não adianta. Então deixa o carro em casa pra não correr o risco de ter ele apreendido. Vai, Davizinho, vai. É verdade. Oi, guris do Pretinho. Meu nome é Stephanie. Stephanie. Mora em Caxias do Sul. Não tem Stephanie feia, né? Tem, Potter, Stephanie feia? Tem, eu não conheço. Mas não, eu acho que Stephanie de Caxias não é, porque em Caxias tem muitas mulheres. Nome de princesa, não de princesa. É, de Caxias aí já sobe. Estava a Stephanie ouvindo o PB hoje e dei gargalhadas quando vi o Potter dizendo que a tequila é a bebida que libera as emoções e desejos reprimidos das gurias. Isso é verdade, eu estava ouvindo, né, também. Pô? É verdade. Ele disse em hora imprópria, talvez. Se fosse agora, estava até mais tranquilo. É. Não, mas é que tu sabe que realmente tequila... Eu já tive algumas experiências com tequila e ela realmente libera, ela libera. Não, ela libera. Liberou? Enfim, diz ela. Não, eu não. Das meninas, disse Potter. Concordo plenamente com ele, pois na primeira vez em que eu tomei tequila, aconteceu o inesperado, Potter. O quê? Sim, liberei, diz ela. Opa! Geral, liberou geral. Todas em caixa alta. Todas as emoções reprimidas existentes em mim há muito tempo. Uma mulher merece isso. E querem saber de uma coisa? Prestem atenção, ouvintes que estão ouvindo o programa nessa sexta-feira. Presta atenção. Deixa o Davi falar. Deixa o Davi falar, porra. Tu também, desgraçado. Deixa o Davi falar. Foi ótimo. Olha, ela falou isso, Davi. Foi ótimo liberar. Então, fica aí a dica pras gurias que querem liberar seus desejos reprimidos tequila. E sem medo. Tequila, baby. Tequila. Tequila. Tequila. Dá dica, tá? Estou chamando a tequila, eu posso cantar? Não, não é essa tequila. Ah, me deixa cantar, Fete. Vai numa tequila. Aqui, ó, ela é psicóloga. Vai numa tequila que não vai te dar dor de cabeça amanhã. Olha só, a tequila tem uma coisa mágica, que é o seguinte. Não é tequila, é o álcool. Álcool, não, né? Mas a tequila. Álcool. Dá um rumo da mesmo que eu sei. A tequila, quando tu tomou umas três doses de tequila, né? Aí o teu cérebro ainda não tá bêbado, mas o teu corpo já tá bêbado. Como? É, não sei. E aí o seguinte, assim, aí tu, por exemplo, assim, cara, não acredito, eu tô bêbado. Tu tá ali tranquilo, entendeu? Pensando, eu tô. Aí tu começa a tentar caminhar em linha reta, não, que eu não, fiz cara, isso? Não, tu tá bêbado. Cara. E aí na quarta dose, aí os dois estão bêbados. Sabe o que aconteceu? E na quinta dose, tu acorda em outro lugar. Aconteceu uma coisa muito legal. Tem algumas coisas no pré-carnaval da Imperadores, o Potter e o Pianjas foram lá, né, ver a bateria tocar e tal numa noite. Tomaram tequila. E aí eles foram obrigados a tomar a cachaça do Valderrama, da bateria. Bateria dos Imperadores. Como eu não tomo mais, eu dizia, não, Valderrama, dá pros guri. Derrama neles. Cara, e isso começou a acontecer com eles, eu vi os rostos se transformando, assim, ó. Monstros. Daqui a pouco eles pensando justamente isso. Eu tô ficando bêbado. Tava tudo enlouquecido. Como é que é aquele restaurante da Beira-Mar ali, mexicano? A gente foi ali. O guacamole. Então, pô, um grande beijo, um abraço pro pessoal do guacamole. Todo mundo ligado no Pretinho Básico aí. É que pras mulheres é diferente, por exemplo, champanhe. Champanhe um é homem que bom, é solteiro, né? Tipo Maurício Amaral. Não, solteiro namorado. Mas tu é solteiro, não é casado. Como Potter, tem que ter champanhe em casa. Claro. As mulheres tu adoram champanhe. Até mesmo homem casado. Eu tenho champanhe. Homem casado também, mas eu digo: se o cara quiser que a mulher fique mais liberada, eu quero dizer assim, mas é que sem o freio de mão puxado. É que o champanhe é bonito de abrir o champanhe, de servir o champanhe. É, tem todo um ritual. Eu tenho champanhe e tenho água gelada em garrafa de coca 2 litros. Você tem que aprender, Potter. Que aprender a fazer o samblagem aqui da champanhe, sabe como é que é? Quê? Tu pega uma espada e pá, decepa. Ele tem tentado fazer isso. Um sabre. É que o sabre é muito pequenininho, não consegue fazer. Não tem um sabre. É demais. Pô, tem um amigo meu que faz, é espetacular. Se impressiona. E é gay. Veja você, o cara é gay. Adoro! Espada é com maravilhoso! O cara é gay. O cara é especialista em espada. Como é que o nome da vida é assim? Geralmente os gays têm uma manuseio melhor. Sabe mexer com espada, né? Ele gosta da espada, né? É verdade. Alguém gosta sabe. Mas tu sabe que o segredo disso aí é tu pegar bem na junção do vidro do champanhe, né? A garrafa tem uma junção, fica um risquinho ali. Aí tu passa o sabre. E aí, sabe fazer, Maurício? Eu já fiz isso, arrebentei uma garrafa. Não sei fazer, mas sei que é assim que se faz. É, tem que passar o sabre bem no risquinho. É clá, cara, que bucha, Porã! Pelo amor de Deus, cara! Se isso fosse um gol, seria um golaço assim, de nem placa. Que eu fiz hoje de tarde, Barcelona contra quem? Contra Roma no Play 3, cara. Ah, tu fez, cara? Vila, do meio da rua. Uma loucura, rapaz. Muito bem, duas ofertas, dois ouvintes como aqui. Como eu queria jogar Play 3 de tarde numa sexta-feira. Precisando... Não, tu tem uma vida bem tranquila, fica frio. Tu tava no Twin. Não mais. Quem manda este alô é o Carlos Alberto de Floripa, tudo em riba. Gostaria de anunciar um produto que nem a Almirketing tem pra vender no mercado. O único de tecnologia de ponta e um desejo para muitos fãs de rock and roll. Pô, peraí, tecnologia de ponta? De ponta, ô Magnata. Tô trabalhando com isso aí agora, sabia? Ele tá vendendo, presta atenção, um iPod Touch 8 GB personalizado Jimi Hendrix. Olha, do Jimi. Com assinatura digitalizada e toda a discografia do Hendrix dentro. Que maravilha, cara. Sai desse magrão aí, já tocou na tribo. Quem, cara? O Jimi Hendrix? Lá no comecinho da tribo. Para com isso. Lá no comecinho. Esse é um presentaço para os fãs de rock and roll e uma tristeza para mim, já que nem sequer pude usá-lo. Ganhei e tô passando um pepino apertado nas contas. O preço é 800 pila e ele negocia. Se possível, informe aos amigos ouvintes do PB que o meu contato é Carlos Alberto ADM. É o Carlos Alberto Grêmio? Não, é o ADM do Grêmio, é outro. arroba hotmail.com. Carlos Alberto ADM, arroba hotmail.com. Os discos são de vinil? Não, cara, uma pod touch, tá dentro. Ah, tá, desculpa. Desculpa, eu viajei. É que saíram os discos de vinil do Hendrix. É sensacional, eu comprei um deles. Boa. O primeiro. Pra ajoelhado. É pra rezando. É um troço de louco. Foi agora um artigo sui generis. Aqui no Pretinho, uma oferta que não se vê todo dia. Minha amiga está desesperada atrás de um homem. De um namorado. Mas segundo ela, tem que ser um príncipe e não um sapo. É o Potter. Aí o Potter caiu agora. E já que ela me autorizou, segue abaixo alguns dados. Como diria o agente 86, o velho troque do minha amiga está procurando um namorado. Na verdade é ela que está procurando um namorado. E ela mandou em nome da amiga. O nome dela é Daniela. Aí, Potter. O apelido é Dani. 25 anos. Boa idade. Da cidade de Gaspar. Ótima cidade. Lá de Gaspar, querido. Loira. Olá, linda demais. Abaixo a foto para o Davi descrever. E aí? 6,3. Pô, Maurício. Mas aviso, ela é baladeira. Não gosto, não. Tem que saber acompanhar, senão nem adianta tentar. Não. Interessados, favor, enviar foto, e-mail com fotos e dados para Dani e ela, né? Daniela com dois Is. Dani e ela. Underline 18. Já complicou. Dani e ela. Não, é Dani e ela. Daniela com dois Is. Dani e ela. Underline 18, arroba hotmail.com. Tem um problema aí nessa oferta. Qual, Davi? A guria é baladeira, certo? E ela tem um namorado. Mulher tem que ser caseira. Ela é baladeira e que é o namorado. São coisas que não... Ela quer um fixo. Não comporta. Ela quer um fixo. Pra que tu vai namorar uma baladeira? Não tem porquê. Para levar roupa. Tu vai sair com ela na balada, vamos dizer, tá? Não, nada na balada com a tua namorada. Levar. Eu vou falar uma coisa agora que vai deixar muita gente triste. Eu quero mandar um abraço a todos os homens que hoje vão à balada com a esposa. Ah, coitados. Nossa senhora. Chega a maior tristeza só de pensar nisso. Chegou a acabar a trilha. Imagina o cara em casa agora. Fiquei nervoso. O cara tá chegando em casa assim. É indicado. Tem que ir na balada com a minha esposa. É horrível. Tudo que o cara quer agora é um revólver. Primeiro que esposa é brabo, né? É mulher, rapaz. Mas nesse momento ela se transforma numa esposa. É minha mulher. Na balada é a esposa. O problema de tu transformar a tua mulher numa esposa é que ela deixa de ser. Eu vou falar até o fim. Ela deixa de ser definitivamente aquela tua namorada lá do início. Ela deixa de ser mulher, né? Quando vira esposa, a mulher tem que ser a tua mulher. O Brad Pitt não aguenta mais a Angelina. Não aguenta mais, Angelina. Falou com ela. Que ela é muito chata. Não aguenta mais, que bante de filha adotado. Não para de falar, que é aquela boca. Eu acho que o Brad Pitt trata a Angelina Jolie como mulher dele, não como esposa. Eu acho que o Brad Pitt é viado. Eu acho que o Brad Pitt tem amantes. Eu acho que será tem amantes. Será que ele tem amantes? O negócio é o seguinte, a mulher, tu tá namorando, ela quer casar, tá? Uhum. Aí tu tá casado, tu tá, ela diz assim, ó, eu quero ser tua eterna namorada. Ou uma coisa ou outra. Ou uma coisa ou outra. Mas aí vai de ti, né? Ou é namorada, outra coisa. Outra coisa é que tem as rédeas, não é? Para isso que serve a tequila para homens casados. Não pode, não existe diversão. Não existe diversão quando o cara sai sozinho com a esposa para uma balada. Não existe. É por isso que os casais se amontoam em casais. Peraí, não porque aí todo mundo sai em casal, aí o cara vai lá, fica conversando com o parceiro, não sei o quê. Que a mulher tá ali atirada ali, entendeu? E fica lá com as outras mulheres. É insuportável levar a esposa sozinho numa boate. Um dia vão dar um chá nele. Vão e lá. E aí vão amarrar. Vai tomar um chazinho, vai tomar aquele chazinho. Aí ele vai fazer isso, ele vai levar pro restaurante. Queria um cachorrinho com as patinhas dobradinhas. Vai ser uma loucura. Eu quero estar vivo quando isso acontecer. Nunca verão. Como é que eu nunca verão? Tem uma expressão isso, né? Chazinho de... Camomila, né? Eu tenho esse chazinho. Roseta. Dispara. Eu tenho esse chazinho. De espera. Roseta. Chá de roseta. Então, minhas condolências a você que hoje selvagem. Vai ter que ir à boate com a sua esposa. faça como eu, vá sozinho à balada hoje. Olha! Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil. São 15 para 7. Como passa rápido o tempo quando a gente está se divertindo, né, amiguinho? É, vamos lá, doutor Alceu, vamos trabalhar. Da Milena, a moda está nas ruas. O Big é preço baixo todo dia. O grande sucesso do preço baixo todo dia do Big ficou melhor ainda. O Big baixou o preço de 2.000 produtos, depois 5.000 e agora já são 7.000 produtos com preços ainda mais baixos todo dia. Você compra muito mais produtos pelo mesmo preço de ontem, de hoje e amanhã. O preço baixo todo dia é um sucesso absoluto. Afinal, enquanto o Big tem 7.000 produtos com preços ainda mais baixos todo dia, os outros supermercados têm meia dúzia de ofertas válidas por um ou dois dias. A dona de casa já comprovou que ele é de verdade, o Potter também comprovou, a mãe dele também já comprovou. Não é marketing, não é propaganda, é preço baixo todo dia. Big preço baixo todo dia, agora com 7.000 produtos com preço ainda mais baixo, Potter, é ou não é? É verdade. Tua mãe foi lá, não foi? É verdade. Foi. Apavorado, impressionante. 7.000 produtos. Vamos, doutor Alceu! Casa Perini, especial é um agora. Aprecie com moderação. Apresenta bola nas costas. Tá com esse dedo em riste aí desde o início do programa, cara. O que tu quer, Potter? Altamir está com o Mr. P agora em Joinville. Olha o Altamir, escutando. Querido. O Altamir tem uma variante. Você... Quem é o Altamir aí? Irmão, é primo do Almir? É o cara que está ciceroneando o Mr. P lá em Joinville. Estamos ouvindo em Joinville, dentro da variante. É o Altamir é o cara que está dirigindo. Uma variante, que beleza. E eu recebo uma mensagem de texto dizendo que uma parte da USP, a maior universidade do Brasil, está escutando o Pretinho Básico pela primeira vez hoje e está apaixonada. Um laboratório de pesquisa lá está ouvindo a gente lá na USP. Então um abração para a rapaziada, provando que a gente é muito melhor que os programas que tem lá em São Paulo. Não, não prova nada. Isso prova que a gente é tão doente que tem que nos estudar, tem que nos pesquisar. Laboratório de pesquisa, eu tenho umas pesquisas, posso encaminhar para lá. Agora vocês estão ferrados, Paulista, que agora vocês vão ter que escutar o Pretinho Básico, o melhor programa de rádio do Brasil. É verdade. Para com isso, Potter. Bom, quem é que te disse isso? Fala, doutor Alceu. Não é o meu momento agora, doutor. Agora é um bom momento. Vai lá, doutor Alceu. É o momento dele. Não, olha, é o seu momento. É o seu momento. Agora eu te pinto, entendeu? Com o Paulo, doutor Petro. Não, eu acho fácil entender o que o senhor fala. Né? Bem tranquilo, doutor Alceu. Exatamente. Falar de futebol, doutor Petro. Futebol, opa, fala, que é a sua função aqui, amanhã, né, doutor Alceu? Amanhã tem campeonato catarinense e gaúcho. Opa! Catarinense e gaúcho. Tem tudo, na verdade. Tem paulista, tem Mato Grossense, tem de tudo amanhã. O esporte é o catarinense e o gaúchense. A todo minuto estão marcando um gol em alguma parte do mundo. É verdade. Até no Maranhão, né, Magnata? Até no Maranhão. Até o Sampaio. Amanhã às 4 da tarde tem o Criciúma com o Brusque, hein, Criciúma? E às 5 tem o Joinville, com o Concórdia, hein, Joinville? E no Gaúchão tem jogo também, Pô, doutor Pedro. Podia ir lá. O Altamir vai torcer lá. O Altamir vai voltar. Altamir, o no Carrilho. No Gaúchão, o Inter vai jogar com o Novo Hamburgo às 4 da tarde, em Inter. Oh. É verdade, doutor. Nossa. Pena amanhã que não é em time reserva. Né? Time reserva. E o Juventude vai jogar com... O Juventude vai jogar com Santa Cruz às 6:30 da tarde. Isso no sábado. No domingo, doutor Peter. Vai ter o Figueirense com o Martinho Dias. Tem Figueirense. Imperdível. E o Imbituba vai jogar com a Bahia. É Imbituba. Você conhece Imbituba? Eu conheço muito Imbituba. O jogo vai ser na Praia do Roça. Eu vou ver esse jogo aí. No campo. No Gaúchão vai ter o Porto Alegre com o Grêmio, doutor Cacete. Que beleza, doutor. O time do Ronaldinho. Que horas vai ser, doutor Alceu? Vai ser às 4 da tarde no Pasto da Areia. Que é o gramado de plástico aquele, né? É o Pasto da tarde, nós já estaremos todos a caminho de Novo Hamburgo, onde estaremos visitando. Não, mas isso vai ser no domingo. Já estamos no domingo, estou amanhã ainda. Tanto é que eu falei aqui, se o jogo do Novo Hamburgo e Inter, às 4 da tarde, fosse amanhã, a gente podia ir no jogo antes. Se fosse lá em Novo Hamburgo. Fosse lá em Novo Hamburgo, né? Certo. Dividimos o pretinho. Claro, claro. Sim, não, mas não é em Novo Hamburgo, é no Beira Rio. É em Novo Hamburgo. Certo. É, doutor Alceu, era isso, né, não? Eu acho que era, né? Era isso, porque... É, não, novidade aí sobre televisão. Segunda-feira a gente fala mais sobre isso. Aliás, amanhã tem patrola em HD pro Rio Grande do Sul, pra Porto Alegre. Rapaziada que gosta do patrola, agora vai ver um patrola em alta definição, desde que, claro, tenha uma TV que receba sinal em alta definição. Exatamente. E que tenha um... Ou que tenha um decodificador de sinal que... em alta definição. Era isso, doutor Alceu. Tá bom, doutor. Posso falar o programa agora que eu falei? Pode falar. Provoquei aqui, né? Provoquei dizendo que qualquer data do mundo tem as suas tragédias, né? Pessoas estão ansiosas esperando por isso. Tem 3 pessoas no Twitter aqui falando. Pode te ver. E aí foi mandado pra gente e-mail de tragédias, algumas tragédias. Citarei umas 56 tragédias agora, a partir de agora no programa. Vai dar tempo. Que aconteceram aqui, tá? No dia 18. Qualquer dia 18. Qualquer dia 18. Como o cara fez no dia de 11, né? Tá. Por exemplo, assim, em 1917, um terremoto destruiu a cidade de El Salvador e outros povoados, matando milhares de pessoas. No dia 18. No dia 18 de 1920, teve a erupção do vulcão São Miguel no México. Teve o quê? Teve o quê? Erupção. El Salvador e São Miguel no México não conta. Não conta. Causando a morte de 6 mil pessoas, mais que no Japão até agora. Nossa. Na contagem. Em 2000, teve vazamento num duto da Petrobras que derramou 500 mil litros de óleo na Baía da Guanabara. No dia 18. Dia 18 também. Tudo isso é dia 18. Dia 18, em 42, no dia 18 de fevereiro de 42, Segunda Guerra Mundial, o navio brasileiro Olinda é torpedeado. Potter. Ah. Isso não é tragédia. Tava Degô, na guerra, correu o rio sem torpedeado. Degô mandou uma mensagem aqui. O Potter é tão modesto que lhe faltam palavras. Sobre o melhor programa do Brasil. Boa! Humildade, né, Potter? Eu falei o que vocês pensam, né? Cara, não, eu não penso isso, cara. Eu sou fuzileiro. Eu acho na que tu te emocionou demais. Então, eu acho que tu foi muito, muito alto dessa vez. Fuzileiro. Tu, inclusive, nos queimou perante aos caras que estavam nos conhecendo agora. Em São Paulo, é verdade. Eles estão tudo se ligando agora. Arrogante, só falta tu falar mal do paulista. Foi arrogante. Agora e não fala em nome do Pretinho. Até fala. Porque nenhum paulista pode ser legal, né? Cara! Pronto, pronto. Ô, cara. Dia 18 de junho. Graves inundações também em México. Sabe aonde? Em León. León. Mataram mais de 1.400 pessoas. Grande incêndio de Roma em 64. Foi do Nero. Foi no dia 18. Ah, esse incêndio aí foi brabo, pegou fogo tudo lá, Magnata. O Cagê tava lá. Né? Tacaram fogo em terrível, tudo. Pô. E assim segue aqui, tô olhando aqui, olha só. Estavam preparados. Jimi Hendrix morreu no dia 18. Tu fez esse trabalho aí? Não, um ouvinte fez. Aqui eu vi, o nome dele é... Maurício Amaral. O nome dele é... Valdemar. Tá aí, Potter. Nelson. Nelson. Nelson. Oh, é bom nome. Nelson. Sirotsky. Não. Pra gente. Não, fala sério, foi tu que fez isso. Não, Nelson fez, tá aqui, ó. Sério? Nelson aqui, ó. E outro ouvinte também mandou pra gente, o Roger Abrantes. Pô, então tu não sabe, o cara pode estar blefando tudo isso aí, tu tá informando no ar aqui. Como aquele cara que tu leu do dia 11 também podia estar blefando. Não, mas aquilo ali veio como nota da produção. Né? Sim, é oficial no programa. A produção também mandou isso. A produção checa tudo. A produção checa. É, tem uma coisa que eu tô dizendo. Certo, ou seja, qualquer dia tem tragédia. É uma ação. Todo dia porque a tragédia tem que acontecer um dia. A tragédia faz parte da vida. É, exatamente. 18 de dezembro de 2010, por exemplo. 18 de dezembro de 2010? Tragédia. Acho que foi dia 14, né? Não foi 18? Não foi 18? Foi 14. A 18 foi a final. 14, é verdade. 14 de dezembro. Mazembaço. Mas o lance são. Assim, tragédias tem todos os dias, certo? Tudo bem. Tá, azares, sortes, blá, blá, blá. Mas tem algumas que são muito grandes marcantes. Catástrofes. Não, que mudam o mundo, tá? Sim. Pô, as Torres Gêmeas, isso aí marcou na história. Claro, marco, claro. Entendeu? Marco zero. Queda de Constantinópolis, as Torres Gêmeas, esse tipo de coisa, tsunami, assim. Isso no Japão, que o suicídio do Getúlio. Né, aquela coisa, onde é que tu tava quando o Getúlio se suicidou, Cagê? Uhum. Maurício tá emocionado. Essa pergunta Maurício pode ser feita pro Cagê, porque o Cagê, nós todos éramos espermatozoides. Onde é que o quê? Onde é que eu tava? Tava quando o Getúlio se matou. Tava em casa. Escutando a rádio 24, 24 de agosto de 54. Desempregado. Desempregado, escutando a rádio nacional. Eu já tava 15 anos desempregado. Com a carteira de trabalho, né? Porque o diretor criou a carteira de trabalho, tava ali. Nada, nem um carimbo. 11 de setembro, tu vê, caiu as Torres Gêmeas e também em 73 o Allende foi assassinado, né? Mas se suicidou, né? Mas caiu isso aí. Mas tem morte de presidente dia 19. Não, eu digo, realmente marcante. Sim, mas realmente marcante. 1º de abril, a Revolução de 64. Foi 31 de março, aqui não de abril. É, e outras coisas mais. Tem um e-mail da nossa ouvinte Elisa Medeiros, que é muito, muito bacana, porque ela diz assim, ela encerra assim, é um e-mail novo, que deve ter chegado hoje, o Maurício imprimiu, e ela diz assim, pretinhos e todos os ouvintes, tenham um bom final de semana. Pô, obrigado. Elisa Medeiros. Simpática. E ela coloca, que simpática, né, cara? Maravilhosa. Ela coloca algumas frases aqui. Um dia, você aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes, você tem que aprender a perdoar a si mesmo. Ah, viu? Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento julgado e condenado. Eu me perdoo muito facilmente. Tu te perdoa facilmente, Davi? Eu também. Putz, eu não me perdoo. Eu qualquer coisa eu me desculpo, eu sei quais são as minhas razões. Eu também. Eu acho que eu. Isso é ser um homem resolvido, né, Davi? Na verdade não foi tão ruim assim. Exato. Mais maduro, né, Davi? Eu traí a minha mulher, mas eu me perdoo por isso. Maurício Amaral. Eu te perdoo por te trair. É uma das frases, né, da humanidade. Por te trair, mas... né, no caso. Que coisa. Por lhe trair, ele fala, né? O tempo não é algo que volte atrás, né, cara? Esse é o grande... a grande também, tristeza. É a última frase. O tempo não é algo que possa voltar atrás. Como eu queria que pudesse, cara. Não pode, não dá. Não tem o que fazer. Não dá. O cara é depressivo. Eu faria uma frente. Bola pra frente. Eu teria feito aquele gol na primeira cena. Ô, meu, deixa eu dar um toque. Deixa eu dar um toquezinho aqui, ó. Toquezinho que no domingo tem o segundo passeio ciclístico de Porto Alegre. Atenção, tá? É uma promoção do Grupo RBS. Fica a dica aí. Uma promoção do Grupo RBS. Pegue sua bicicleta. Entendi. E vá. É uma promoção do Grupo RBS. É uma promoção do Grupo RBS. O segundo passeio ciclístico em Porto Alegre. Semana que vem a cidade está de aniversário. E nesse domingo tem o passeio ciclístico que sai ali pertinho da Casa do Cagê, próximo ao Nacional. Sai do Nacional da Venceslau. Da Venceslau. E aí percorre ali vários roteiros legais da Zona Sul de Porto Alegre. É um passeio bacana com o acompanhamento da EPTC. E familiares, crianças, pais e filhos estão convidados. Vai ser muito legal. Mandar um abraço pro pessoal da Macedo Bike lá da Zona Sul, galera que manja pra caramba de bicicleta, e o pessoal vai estar participando. E hoje à noite estarei na festa do Rosário, Reencontro do Rosário, também na Zona Sul de Porto Alegre, na casa da família Cis Moreira, lá na Planet Music Hall. Para que tu vai lá! Na Cavalhada 5000. Vai botar teus pés lá, porra! Vou lá! isso tudo pela galera do Rosário. Pela galera do Rosário, eu vou lá na casa dos Cis Moreira. Dá bola pra eles, porra. Fala, Davi. A família Cis Moreira queria fazer um túnel da casa deles até a boate, mas a prefeitura não deixou. É pra mesmo? Não sair na rua, né? Hã? É fazer um túnel. É, quem deve ter. Tá na frente. Não. Mas que deve, Maurício? Isso aí é pra movimentação feminina ser mais fácil. Pra tudo ser mais os fácil. Os nazistas usavam tudo também pra fugir. Que isso, rapaz! Boa, Maurício! Pelo amor de Deus, cara. Tem que fazer salafrário. Hoje a água mineral que a gente falou hoje, ela em si não tem prazo de validade. Embaixo da terra, nos aquíferos, onde fica armazenada, mesmo que se passem milhões de anos, a água vai continuar boa e protegida da contaminação. O problema começa quando ela é engarrafada. A água é muito suscetível a contaminações externas. Caso a garrafa esteja mal fechada, o líquido pode entrar em contato com bactérias existentes no ar e ser contaminado e tal. O líquido é raro, mas se houver micro-organismos nocivos ao ambiente, a água mineral pode até causar sintomas físicos como diarreia. Quem aqui já não passou por isso, né, amigo? De beber água? Tomar água e passar mal. É? Claro. Eu nunca. Bebeu água? Sim. Tá com sede? Sim. Olha, água mineral. Mas olha só, então. Mandou o nosso ouvinte Adriano Justen de Indaial, é aluno do curso de Química da FURB de Blumenau. Faz mal, outra coisa também que a gente falou aqui do litro, quilo, né? Litro, quilo. Só um litro de água pode ser um quilo. É um quilo. E não porque, é nem um quilo, é 140 gramas. É. E aí é porque a densidade muda de cada líquido. Tá então, dando isso, a mão a palmatória, então. Não, isso? O que eu falei é certo. Então vou dar com a palmatória na tua cabeça. Mas eu falei que um litro de água é um quilo. Sim, mas isso. Então um litro de água não é um quilo. É um quilo. Não é 900. Não é 940, mano. Você tá falando bobagem. Mim, quantos não quilos? Tá, cara, não tá. Tá sim, sério. Tá não sim. Grita! Ai. Potter, mete uma piada aí pra acabar. Piada do Potter! Apoio! Cansado de apartamento pequeno, condomínio Equador. No Equador é grande. E aí no ônibus o sujeito viajava segurando dois bebês, um em cada braço. Aí num ponto sobe uma senhora, fica encantada ao ver a cena, né? Mas que bebezinhos bonitinhos. Como é que eles se chamam? É o cara, não sei. Como você não sabe? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Eu trabalho numa fábrica de preservativo, essas duas reclamações que acabam de chegar. Ô meu, amanhã tem patrola em HD na RBS TV. É verdade. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é um marco pra RBS iniciar suas atividades no sistema de transmissão digital pra TV em alta qualidade. E o nosso ouvinte aqui lembrou que patrola em HD vai realçar as tetas do Potter. É, foi por isso que eu li. E não tira a camisa, não tira a camisa no programa que vai aparecer aquele vulcão da tua costas. Tem um ensaio meu, tipo, paparazzo sem camisa. É? No programa? No programa. Que beleza, saúde, Davi. Coisa, hoje à noite eu vou estar no Beco, viu, aqui em Porto Alegre. Que? Tá, na boate Beco aí, fazendo... Fazer o que lá, Potter? Matéria. Eu pensei que fazia matando. Em high definition. O Beco que inaugurou uma casa em São Paulo. Acabou o Pretinho, ficamos por aqui. Terminou a semana. Um bom final de semana pra você com a sua família. Nos falamos na segunda-feira, 13 horas. Amanhã, tchau. Amanhã, amanhã. Amanhã, 6 da tarde, na casa do ouvinte. É verdade.